Êxodo capítulo 12, verso 1, disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Que dia? Dia 10. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Diga comigo: um cordeiro para cada família. Diga novamente. Diga a palavra família. Se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho. Conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira, o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Que detalhe interessante da primeira noite de Páscoa. Existe um princípio, que é um método de estudo, aplicável em tudo quanto é estudo que se deve fazer, principalmente para o estudo da Bíblia. Quando um assunto for mencionado, se você quiser estudar com perfeição aquele estudo, vá à primeira vez que ele é mencionado. É um método de estudo, é uma regra básica de estudo. Todas as vezes que você quiser saber sobre um determinado assunto, vá à primeira vez em que ele aparece. No caso aqui, o texto bíblico. E pode ser aplicado a qualquer assunto. Eu quero saber sobre dor de cabeça. Então, vá estudar em quem primeiro começou a escrever sobre dor de cabeça. É mais ou menos como você querer beber água e, ao invés de pegar a água lá no quilômetro 15, você subir até a nascente do ribeiro. Você vai beber água pura, limpa. Se você quiser entender sobre Páscoa, e nós ainda estamos, durante esta semana, ministrando sobre Páscoa, você precisa ir à primeira vez em que a palavra Páscoa apareceu na terra. E a primeira vez em que apareceu a palavra Páscoa em toda a história da humanidade foi no livro de Êxodo, quando Deus estabeleceu esta cerimônia, esta festa para o seu povo. A Páscoa, que é Pessar, que é passagem, nada mais é do que o cerimonial da passagem do povo de Israel do Egito para a terra prometida. Então, um detalhe interessantíssimo: não deixareis nada do cordeiro até pela manhã, se sobrar alguma coisa vocês vão queimar, e desta maneira vocês devem comer: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Se fosse na linguagem de hoje, o texto estaria escrito assim: malas prontas, bagageiro amarradinho e carro ligado. Seria isso. Apressadamente comereis o cordeiro. Irmãos, quem é o cordeiro? A Páscoa não tem coelho, a Páscoa tem cordeiro. E quem é o cordeiro? Jesus. Por que que o texto vem e diz assim: vocês vão comer o cordeiro apressadamente, prontos para zarpar? Porque não há tempo a perder, irmão. Se você não consegue pensar que a volta de Jesus é iminente, se você não acredita que as coisas vão se encerrar tão rapidamente, ainda assim você precisa prestar atenção, porque a minha vida e a sua vida são como a fumaça. Ontem você tinha fraldas. Ontem você tinha 12 anos. Ontem você estava chupando pirulito Zorro. Ontem você estava usando quixote preto. Ontem sua mãe estava falando assim: não chupa bala soft. Ontem, irmão. Ontem, Dalva, você estava falando: menino, não brinca desse jeito. E se alguém aqui achar que não, vai para o espelho, que você vai entender que o tempo passou rápido demais. Rápido demais. Portanto, o tempo que falta vai passar rápido demais. Quando eu era criança, um ano demorava mais. Hoje, um ano voa. Meu Deus, não deu tempo de fazer tudo que eu queria fazer nesse ano. Vai ficar para o próximo ano. Gente, isso já tem quantos anos? 10 anos. 10 anos, meu Deus. Então, se você, por acaso, nem pensa que Jesus vai voltar, você tem que pensar que a sua vida vai embora rápido demais. O carro está ligado, o bagageiro está arrumadinho. É apressadamente que se come o cordeiro. E o cordeiro é Jesus. Comer o cordeiro, mesmo que naqueles dias fosse um cerimonial físico, de alimento real, pegavam um cordeiro de verdade, colocavam para assar e comiam a sua carne. Hoje, comer o cordeiro significa me alimentar espiritualmente, exclusivamente de Jesus. Mas, irmão, nós nos alimentamos de muita coisa. O que um vizinho fala, o que as colegas falaram, o que está escrito na revista, o que está escrito no jornal, o que aparece na televisão, o que dizem lá no Facebook, acaba sendo o alimento principal de muita gente. Eu não estou nem saindo, eu estou com medo, porque eu vi no Facebook que está acontecendo isso, isso, isso, né? A internet está falando isso. O alimento principal de muita gente é o boato, que agora vem vestido de notícia séria. E ainda que seja o William Bonner falando, o meu alimento principal não pode ser o que eu ouço por aí. O meu alimento principal precisa ser Jesus. O que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse sobre minha vida? O que é que Jesus disse sobre meu casamento? O que é que Jesus disse sobre meus filhos? O que é que Jesus disse sobre meu trabalho? O que é que Jesus disse sobre minha administração do tempo? O que é que Jesus? O que é que Jesus? Eu quero saber o que Jesus disse. Eu quero me alimentar de Jesus. Eu quero me alimentar de Jesus. Meu alimento. E eu não posso demorar para comê-lo, eu preciso comê-lo rapidamente, porque o tempo vai embora muito rápido. Eu preciso sair desse sistema, desse tipo de vida que é comandado pelo sistema do Egito. É uma decisão pessoal. A Páscoa implica em lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Agora veja o que diz o versículo 12. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O que é que Deus está dizendo com isso daqui? Está vendo que eu tenho uns negócios no Velho Testamento que eu não entendo? Deus vai matar todos os primogênitos. O que é que está acontecendo aqui realmente? Aí nós precisamos ampliar o entendimento e a luz vem. Primogênito no Egito não era apenas o primeiro filho. O primogênito no Egito era um Deus. Todo primogênito no Egito era considerado sagrado, idolatrado, venerado. A começar de Faraó, o primogênito dos primogênitos, Deus, segundo eles. Então vem o Senhor sobre a terra do Egito e traz 10 intervenções. A gente limitadamente lê apenas, trouxe lá as 10 pragas, as 10 pragas do Egito. Ah, Deus mandou 10 pragas. Deus mandou 10 pragas, que coisa. Mas se a gente buscar do Espírito Santo, nós vamos entender que são 10 intervenções de Deus, que só no céu nós vamos saber como aconteceram. Não aconteceram apenas como uma catástrofe mágica instantânea. Foram coisas que Deus executou e foram construídas na história diária do povo egípcio, e que, na verdade, fez com que os ídolos que eles adoravam caíssem por terra. Eles adoravam o rio Nilo. O rio Nilo era sagrado. O rio Nilo era venerado, era um ídolo. Não se podia fazer nada sem levar em consideração que o rio Nilo é sagrado. Afinal de contas, dele saem os canais de irrigação que levam água para onde nós temos as plantações, e isso é sagrado. Então, muito mais do que considerar a importância da água, eles adoravam o rio Nilo. O Senhor operou a água, operou algo que fez com que a água do Nilo se tornasse em sangue, apodrecida. É possível que tenha sido assim, de uma hora para outra, de água virou sangue, porque Deus pode fazer isso. Como é possível também, como Deus faz tantas outras coisas, que algum fenômeno natural, os cientistas entenderiam e nem achariam que é de Deus, veio acontecendo e a água apodreceu, virou sangue, fedeu, e aquele povo descobriu: o rio Nilo não é Deus coisa nenhuma. E assim aconteceram com todos os deuses do Egito, até acontecer com a entidade do primogênito. Então todos os primogênitos morreram no Egito. E eles descobriram, eles também não são deuses, não são ídolos. Morreram, caiu por terra. E ao cair por terra, Deus pôde retirar o seu povo de lá. Tem muita coisa acontecendo na nossa vida que não é o azar, não é o diabo, não é uma coisa assim mística acontecendo. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que é uma intervenção para nós velada, mas explícita de Deus, para destronar os ídolos. Para destronar os ídolos. E às vezes a gente não entende. O que está acontecendo com a minha vida? Deu um azar feio. Meu Deus, tem uma macumba sobre mim. Meu Deus, tem um negócio assim, tem uma olhada. Meu Deus, eu estou com uma má sorte. Ai, o que é isso? Não, nós temos que prestar atenção que às vezes não é nada disso. Quem sabe não é Deus mostrando, esse ídolo da sua vida tem que cair. Seja dinheiro, seja carro, seja pessoas, seja o que for, tem que cair um ídolo. Se ele não cair, não tem jeito de haver libertação. Mas se eu e você estivermos buscando o reino de Deus, se alimente do cordeiro, prepare as malas, pega o cajado, porque vão cair os ídolos do Egito. Vão cair, irmão. Vão cair. É promessa do Senhor. Deus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Isso não tem a ver com a igreja que você segue, isso não tem a ver com a religião que você decidiu, isso tem a ver com sua sinceridade diante de Deus de dizer: Senhor, eu não quero seguir os ídolos dessa terra, eu não quero seguir os costumes desse sistema chamado mundo, que aqui na Bíblia é trazido como Egito, eu quero completa libertação na minha vida. E eu vou, ao sair desse sistema, me alimentar exclusivamente de Jesus. Durante 1500 anos, o povo celebrou esta cerimônia. Todos os anos, nesta data, eles imolavam o cordeiro, celebravam a Páscoa, até que chegou um dia quando Jesus, o verdadeiro cordeiro, foi imolado na cruz do Calvário. Agora, volta um pouquinho lá no início do texto que lemos e vamos ver um outro detalhe desse texto. O versículo 3 diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si o cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Guarde bem que o comer o cordeiro era algo que acontecia depois, ou que aconteceria depois do Egito cair, dos deuses caírem por terra, dos ídolos serem destronados. Então, na hora que passar o anjo da morte, ele vai destruir o último dos ídolos do Egito. Os primogênitos vão morrer, mas aonde tiver o sangue do cordeiro aspergido na porta, haverá um sinal de que naquela família, quem governa é Deus. Não é Faraó, é Deus. Eles simplesmente creram no que Deus instruiu, passaram o sangue do cordeiro no umbral da porta e o anjo ali não feriu a ninguém. Parece uma lenda, não parece? Não parece coisa assim de quem é que prova que isso é verdade? Isso é só um livro. Cada livro fala uma coisa, tem outras histórias. Mas aí entra uma questão que é indiscutível. Chama-se fé. E se você pedir a Deus que te dê a fé para compreender o que Ele deixou escrito, o Espírito Santo vai te atender. E não é porque o seu raciocínio, assim, meticulosamente te levou a agora eu estou entendendo, agora eu vou acreditar. Não, é porque a fé de Deus vem e você tem os olhos abertos para as verdades espirituais. E o Espírito Santo faz isso, com qualquer um que pedir. Então nós começamos a entender que realmente o Senhor providenciou algo sobrenatural, que não era apenas para a história lá do Egito, no Êxodo, como é para a minha vida e para a sua vida hoje. Um cordeiro para cada família. Então eles se reuniram em casa, e até hoje você vê isso na cultura, não só dos judeus, como de todos os povos que primam por alguns valores de Deus. Se você pegar uma família, pode ser de ateus. Se você pegar uma família que tem os preceitos de Deus guardados, eles se reunirão em família. Eles trocarão presentes. Eles abençoarão uns aos outros. Eles cuidarão uns dos outros. Eles ajudarão uns aos outros. E isso numa família é dádiva de Deus, é bênção de Deus, porque Deus veio para instituir famílias, Deus quer nos fazer viver em famílias, Deus quer famílias curadas, famílias abençoadas, famílias prosperando, é o projeto de Deus. Por mais que a Marta Suplicy trabalhe para destruir a família, por mais que todos eles trabalhem para destruir essa instituição que não é humana, é divina, a família prevalecerá, é uma instituição de Deus. Ainda que essa nação aprove o que eles estão dizendo lá, e não exista mais pai ou mãe nos documentos, e não exista mais o conceito de família como está na Bíblia, e que nós possamos aí como nação aceitar qualquer bandalheira, ainda assim, na hora em que eles estiverem doentes, o socorro virá da família. O cerco virá da família. A instrução, a luz virá da família. Tem um adesivozinho que de vez em quando você vê em carro aí que diz assim: de nada vale o sucesso no trabalho e o insucesso em casa. E é real, irmão. Você quer ver alguém sem paz, mesmo com muito dinheiro? Família destruída. Problemas em família. Mas você quer ver alguém bem, mesmo sem dinheiro? Uma família unida, abençoada, caminhando juntos. É o propósito do Senhor, família. O Senhor quer isso para a minha vida e para a sua vida. E Deus sabe que a gente tem problemas, e os maiores problemas são em família. Irmão, não é um estranho que vai te magoar, não. É o mais chegado. Puxa vida, é o mais chegado que magoa mesmo, irmão. Os maiores problemas devem acontecer é em família mesmo, irmão. Porque é com a nossa família que a gente passa a maior parte do tempo. É com a nossa família que a gente descobre como cada um é. É com a nossa família que a gente lida todos os dias, ó. Ralando, esfolando, caminhando junto. Então é natural que aconteçam as dificuldades, os problemas, irmão. Mas o Espírito Santo pode nos conduzir para vencer todas elas. Existe um caminho de Deus para nós aprendermos a viver em paz, em harmonia com todos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Só não é possível quando o diabo ainda tem o dedo dele lá. O maligno está atuando, mas Deus abre discernimento, revela a verdade para trazer libertação. E é um propósito de Deus que eu e você vivamos bem em família. Você pode reivindicar isso do Senhor. Senhor, eu tenho um propósito de ver essas questões da minha família resolvidas. E o Senhor tem um compromisso com isso. E o Senhor diz assim: olha, o cordeiro para a família. Sabe o que significa isso, irmão? Não veio por acaso. Parece que Deus estava só organizando, economizando, né? Não pode sobrar cordeiro. Se uma família é pequena para um cordeiro, chama os vizinhos, conta quantos são. O texto diz assim: avalia quanto cada um come, para ver se não vai sobrar o cordeiro. Se por acaso sobrar, queima o restante. Porque não pode se fazer pouco caso disso. Esse cordeiro representa Jesus. Mas uma verdade: o cordeiro é para a família. Sabe o que significa isso, irmão? Na Páscoa nós aprendemos que Jesus, que é o cordeiro, está prometido para a família. O diabo pode ter feito o que for. Satanás pode estar cirandando. Olha, mesmo que alguém não creia em diabo e Satanás, tem alguns que nem gostam de ouvir essas coisas, né? Eu ministrei outro dia aqui sobre inferno, depois que eu descobri que tinha irmãos que nem queriam falar sobre isso depois. Não fala, não toque nesse assunto de novo, não. É verdade, irmão. É, né, Glaucia? Tá rindo assim, eu tô achando que é a Glaucia. É verdade, irmão. Esse negócio do diabo, não... Ih, demônio, e negócio da igreja, não gosto de igreja dos crentes, porque a igreja dos crentes fala negócio de diabo. Eu tenho pavor. Mas, irmão, não tem que ter, não. Porque, na verdade, quando vem um dardo para destruir, veio do maligno. Quando sua paz é roubada, quando vem depressão, quando vem tristeza, quando vem ansiedade, sabe o que veio? Um dardo do maligno. Crendo ou não crendo, gostando ou não gostando, é um inimigo que nós temos e anda ao derredor buscando tragar a quem ele puder. Então nós não temos que ficar preocupados e estudar o diabo, não. Nós só temos que entender o que que Deus preparou para cada um de nós. O que que Deus fez para cada um de nós. E o Senhor vem e vai mostrando como que o maligno trabalha para matar, roubar e destruir. Destruir, sobretudo, uma família. Mas o Senhor prometeu algo. O inimigo pode estar fazendo o que for na minha casa, na minha família, no meu casamento, com filhos, com parentes. O Cordeiro é para a família toda. Jesus é para a família toda. Jesus, meu único Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Qualquer bom católico, qualquer bom cristão, qualquer pessoa sabe essa frase. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu quero isso materializar dentro da minha vida, Senhor. Eu quero Jesus, porque é Jesus quem me leva de volta para Deus. Eu quero Jesus. E a palavra diz que Jesus é para a família. É uma família, sim. É o Cordeiro para cada família. Então Jesus é para mim. Minha família, e ele vem para desfazer as obras do maligno. Eu creio nisso, eu vou reivindicar isso, Senhor, eu vou proclamar, ainda que eu me estremeça com o que está acontecendo, ainda que eu fique sem chão, eu vou invocar a ele. Jesus, vem, porque o Senhor é quem me salva, seja desses ídolos do Egito, seja dessa opressão de Faraó, seja das consequências desse inimigo na minha vida, na minha família. O Senhor foi prometido para a família. Eu quero o Cordeiro na minha casa. Coma o Cordeiro. Irmão, ouvir isso daqui é um primeiro passo de uma caminhada. Não tem tanta importância essa reunião aqui. Na verdade, não terá importância nenhuma se o que recebermos aqui não for vivido durante a semana. Será só mais uma reunião religiosa, no estilo dos evangélicos. Você pode gostar da reunião religiosa no estilo dos católicos, dos espíritas, ou nenhuma. Mas se nesta reunião, eu e você recebermos uma verdade de Deus e declararmos: eu vou viver isso essa semana, eu vou viver isso nesta semana, eu vou aplicar isso na minha vida, na hora em que o inimigo vier, eu vou proclamar: o Cordeiro foi dado para a minha família, eu vou me alimentar dele. Eu vou proclamar o que ele me assegura para a minha vida e para a minha família. Isso se parece com a Páscoa que nós conhecemos? Isso tem alguma coisa a ver com os ovinhos de chocolate da Garoto e da Nestlé que custam o olho da cara? Não tem problema nenhum você comer chocolate, irmão. Mas é até vantagem não comer na Páscoa, porque depois eles ficam por R$5. Não tem nada a ver com a Páscoa que a gente está ensinando nossos filhos. Coelhinho, ovinho. E a Páscoa não é uma festa da nação brasileira. A Páscoa não é uma cerimônia civil. A Páscoa não é uma cerimônia importante que marca a história da minha família. A Páscoa é uma cerimônia universal. Uma oportunidade de feriado e do comércio vender ovo. E coelho nem bota ovo. Agora, se eu quiser saber o que é a Páscoa, eu tenho que voltar lá no início. Aonde se ensina sobre Páscoa pela primeira vez? E quando se fala de Páscoa pela primeira vez, está falando do Cordeiro Jesus, que foi prometido para minha casa, para minha família, para a minha vida. E Ele é o poder. Não há outro mais poderoso. Não há nome acima do nome dEle. E Ele veio para desfazer as obras do maligno. O maligno entra sutilmente até em quem não acredita nele e rouba a paz, rouba a alegria, rouba a prosperidade, rouba a comunhão, rouba, traz tristeza, traz angústia. E Jesus vem na Páscoa para nos libertar dos ídolos do Egito, desse domínio, desse sistema maligno que vivemos hoje aí. E eu preciso entender o que é a Páscoa. Nós vamos celebrar hoje a ceia do Senhor. E na ceia nós temos o cálice com o vinho, é o suco da uva, que nós oramos e consagramos, e ele continua sendo um suco de uva. Não tem nada místico, não tem nada sobrenatural acontecendo aqui, é suco de uva. Mas nós o separamos do uso comum para usá-lo proclamando: o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Abraão se encontrou com um rei, rei de Salém, Melquisedeque. Rei de Salém, Melquisedeque, era um rei cananeu. Um rei que não tinha nada a ver. O povo cananeu, como todos os povos daquela região, eram povos animistas, povos que adoravam a muitos deuses. Mas tinha lá, no povo cananeu, um pouquinho ainda do temor do Senhor. E Melquisedeque, o rei, de alguma forma, estava cultuando a Deus. No meio daquele povo idólatra, os cananeus, o rei Melquisedeque estava cultuando a Deus. E embora ele chamasse Deus por um outro nome peculiar do seu povo, da sua cultura, quando ele se apresentou a Abraão, a Bíblia deixou isso relatado. Ele trouxe o vinho e trouxe o pão, e ali o Senhor foi adorado. Antes da Páscoa ser instituída. E Jesus depois diz assim: esse pão, sabe o que ele significa? O meu corpo. Alguém desavisado diz assim: pois é, esse negócio do pão já existia em todas as culturas. Mas antes de existir em todas as culturas, Deus estabeleceu isso sobre a terra. Por isso que em todas as outras culturas, antes do cristianismo, você vai encontrar a cerimônia do pão e do vinho, como em Melquisedeque, o cananeu. Deus estabeleceu na história da terra os seus parâmetros: família, cordeiro, corpo de Cristo, sangue de Cristo. Para que hoje, 2012, eu e você estivéssemos numa reunião simples, com um pão simples, com um cálice simples, e falasse: é o sangue de Jesus, o cordeiro que foi imolado no meu lugar e que me garantiu sair do Egito, está representado aqui no seu corpo e no seu sangue. Eu não preciso fazer uma cerimônia, embora você possa comer o cordeiro, que é uma das carnes, talvez a carne mais saborosa, mais benéfica. Você pode degustar e comer o cordeiro. Nós não precisamos imolar o cordeiro, nem comê-lo nesta cerimônia, porque ele já foi imolado na cruz do Calvário. E ele derramou o seu sangue para fazer o mesmo que fazia simbolicamente o cordeiro: dizer: eu não devo mais ao maligno. Os meus pecados foram pagos pelo sangue de Jesus. Eu posso sair do domínio do Egito. Eu não preciso viver debaixo do medo, da opressão, da idolatria. Eu não preciso viver mais debaixo de tudo aquilo que o inimigo faz para matar, roubar e destruir, porque Jesus, o cordeiro, pagou o preço por mim. Eu vou sair apressadamente de toda a opressão, de todo o domínio do Egito. Quando nós comemos o pão, nós estamos dizendo: Esse é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Eu vou ter comunhão com o corpo. Não é com o sistema religioso. Não é com os dogmas. Não é com a liturgia A, B ou C. Eu quero ter comunhão com as vidas. Eu quero ter comunhão com quem quer estudar a palavra e se alimentar de Jesus. Ao me alimentar de Jesus, eu quero que esse alimento físico, biológico, palpável, se dilua no meu corpo e se transforme em nutriente para o bom funcionamento de tudo na minha vida. Eu quero isso. Por isso eu quero estudar a palavra, por isso eu quero buscar o Senhor, por isso eu quero cantar louvores a Deus, por isso eu quero viver com meus irmãos, eu quero comer o corpo de Cristo. Um compromisso, Senhor, que eu quero com a sua presença, com a sua vida, com o seu reino. Você pode fechar os seus olhos. Eu convido você a ter um tempo com o Senhor. Converse com Ele. Ore nesse momento. Diga ao Senhor: Senhor, minha família precisa do Cordeiro. Minha história precisa do Cordeiro. Muitas vezes eu entendi o sistema religioso. Muitas vezes eu rejeitei o sistema religioso, e com razão. Mas eu não quero rejeitar o Cordeiro. Eu quero Jesus na minha vida. Eu não quero um estilo de vida religioso, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero seu governo, eu quero sua vida, eu quero me alimentar das suas palavras, eu quero comer. E eu não posso deixar o tempo passar, será apressadamente, porque os dias estão indo embora. Ele está te ouvindo, Ele está me ouvindo, fale com Ele. Diga a Ele nessa noite: Jesus, eu quero me alimentar do Senhor. Eu não sei como fazer, eu não sei por onde eu começo, mas eu ouvi nessa noite, eu creio de todo o meu coração que o Cordeiro é para minha família, para cura, para restauração, para vida e vida em abundância. Se você precisa do Cordeiro na sua casa, na sua família, convido você a ficar de pé e dizer pessoalmente a Ele: Jesus, eu reconheço que eu preciso do Cordeiro lá dentro de casa, naquele assunto específico, naquela questão específica, Senhor. Talvez você queira dizer ao Senhor nessa noite: eu quero me alimentar mais de Ti, Senhor. Fale com Ele. Peça a Ele. Ele te ouve. Você não precisa de nenhum intermediário. Você não precisa temer nada que o inimigo possa fazer. Você pode levantar a sua voz e agradecer a Ele por Jesus. Pai, obrigado por Jesus, o Cordeiro que morreu no meu lugar. Eu não quero nunca, Senhor, na minha vida, passar pelos dias da Páscoa sem celebrar Tua obra na cruz. Como eu não quero passar nenhum dia da minha vida sem me alimentar de Jesus. Nós não vamos fazer uma cruzada para que se acabe com o ovo de Páscoa, para que nunca mais exista isso na casa, na família. Você não precisa ir contra a carne ou o sangue. Mas você pode trazer a pessoa de Jesus na sua vida, para toda a realidade da sua família. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Levante a sua voz e agradeça. Levante a sua voz e louve a Ele pelo que Ele fez, pelo Seu sangue derramado que nos purifica de todo pecado. Levante a sua voz e glorifique a Ele por Jesus, pelo corpo de Cristo, a igreja. Nós queremos nos alimentar cada dia mais de Ti, Jesus.